estamos todos mais pobres, torna-se penoso dizer algo sobre a nossa querida amiga Júlia Fonseca. Torna-se difícil transpor através das palavras ditas os nossos sentimentos nutridos. É impossível exprimir as palavras de louvor que a nossa Julinha merecia neste momento. É incalculável esta perda para os seus familiares e amigos, para os oliveirenses e também para a menina dos seus olhos, a Liga Portuguesa contra o Cancro. Uma parte da história da Liga confunde-se com a história da Dona Júlia, porque para ela não havia impossíveis. Ela sonhava, a obra tinha que nascer. Era mesmo uma sonhadora. Os oliveirenses estarão eternamente gratos a si pela sua disponibilidade, pelo seu trabalho, dedicação e também pela sua paixão a esta causa. A melhor e maior homenagem que poderemos prestar é continuar a trabalhar nesta causa e noutras que ela estava envolvida, tais como voluntariado hospitalar, a unidade da dor que ela tanto gostava e tanto lutou para que fosse construída em Oliveira do Hospital, mas que infelizmente não aconteceu. Continuar com a nossa missão. Evoco aqui uma mulher cheia de garra, que deixa obra e trabalho realizado pela sua terra, uma amiga e uma verdadeira lição de vida. Uma mulher que nos contagiava com a sua simpatia, o seu sorriso, a sua maneira de estar, a sua maneira de ser, que a história não apagará da nossa memória. O nosso muito obrigado por todo o legado que nos deixou. Muito obrigada por ter sido a pessoa que foi. Paz à sua alma e até sempre. Nossa querida Júlia Fonseca. Luísa, foram várias também, portanto, as famílias ao longo destas quatro décadas que contaram com o apoio de Dona Júlia, como também era conhecida, não é? De Dona Júlia Fonseca, um legado pronto, que fica entre todos. Ela foi mesmo um ombro amigo de toda a gente. Claro que sim, claro que sim. Ela bastava sonhar que a Dona Maria ou o Senhor Manuel tinha necessidades, ou estava de doente, ou precisava de uma consulta, ou precisava de algum apoio monetário, ela estava lá. De que forma, não importava de que forma fosse, ela conseguia, não olhava meios para atingir fins. Nós, graças a Deus, tivemos sempre o apoio de muitas casas comerciais que nos ajudavam nesse campo, e depois nós fazíamos a distribuição, íamos à casa dessas pessoas. Não conseguíamos descrever a alegria que fazíamos, que dávamos àquela família, porque sabíamos que elas sabiam que nós levávamos-lhe algo que as pudesse ajudar. Dona Júlia era de uma jovialidade e de uma alegria incomparáveis. Ela era mesmo assim Ela era mesmo assim no seu dia-a-dia. Ela era mesmo assim. E perde-se uma figura ímpar do concelho. Precisamente. Ela era, não só pela forma como ela se vestia, como ela era, portanto, era uma pessoa ímpar, era uma pessoa única. A forma como ela nos tocava, conversava connosco, ela bastava sonhar. Quantas vezes é que ela chegava ao pé de mim e dizia assim: olha, esta noite pensei nisto assim, nós podíamos tentar resolver e podias ver que íamos conseguir. Eu às vezes, com a minha inexperiência, dizia assim: Dona Júlia, não é assim tão fácil. E ela: não, senhora, vamos, vais ver que a gente vai conseguir. Nunca havia obstáculos para ela, tudo se conseguia. Uhum. Portanto, de alguma forma, a Oliveira do Hospital está de luto, não é? Pela claro perda que sim, desta claro senhora. Que sim, claro que sim. Portanto, vamos Luísa... guardar na nossa memória as boas recordações, todas as boas recordações que acho que todos nós temos.